Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 24º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos em mais uma tarde animadíssima e ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical do João Oliveira. Ficamos para já com uma boa notícia, desta vez de âmbito local, com a Catarina Duarte. A BLC3 foi destacada entre os 7 mais importantes exemplos de projetos de investimento em Portugal pela União Europeia no âmbito do InvestEU. A União Europeia é um espaço de oportunidades e de benefícios que promovem o crescimento, emprego e bem-estar. O investimento em pessoas e ideias marcam a diferença em cada região, sendo a BLC3 um dos grandes exemplos da concretização de ideias inovadoras que contribuem positivamente para as questões de sustentabilidade e bioeconomia a nível europeu. Nesta sinalização realizada pela União Europeia, foram destacados 7 projetos em Portugal. Um deles foi a BLC3 no contexto do combate à desertificação com base na riqueza gerada na floresta, através de dinâmicas, conhecimentos e projetos de bioeconomia com o projeto Centrobio. A BLC3 é destacada pela aposta na investigação que visa gerar riqueza a partir dos resíduos florestais e consagrar essa investigação numa biorrefinaria de produção de biopetróleo para posterior produção de biocombustíveis e bioprodutos, por exemplo, bioplásticos e biomateriais. Numa região predominantemente rural e com uma grande área florestal e de matos e incultos, o principal objetivo consiste em encarar estes territórios como uma oportunidade para gerar empregos qualificados, combater a desertificação que assola o interior de Portugal e desenvolver novas formas de valorizar recursos que todos os anos ardem por não estarem a ser aproveitados. A bioeconomia e os recursos que a terra gera todos os anos são uma opção estratégica para resolver os problemas do interior. E resolvendo os problemas do interior, estaremos a contribuir muito para resolver os problemas dos incêndios rurais e florestais. João Nunes, presidente da BLC3, sustenta que é mais um reconhecimento internacional do extraordinário trabalho que uma equipa de jovens está desenvolvendo numa região interior e rural, onde o projeto Centrobio é, uma vez mais, um exemplo de excelência e inovação internacional. A bioeconomia e as biorrefinarias são uma realidade de desenvolvimento e aposta da UE. Muito bem. Não é a primeira vez que a BLC3 é distinguida internacionalmente e agora foi mais uma vez distinguida pela União Europeia. Para nós é ótimo porque a BLC3 está instalada neste momento em Lagares da Beira, Conselho de Oliveira do Hospital, desenvolve uma série de projetos com jovens investigadores de vários pontos do país e penso que alguns estrangeiros. É ótimo. Nós, oliveirenses, estamos expectantes para ver quando é que estes projetos de facto saem da fase de projeto e se transformam de facto em mais-valias aqui para o interior e para o nosso concelho. Esperemos que seja assim. Ficamos agora com uma outra temática, em Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim, porque ao que parece vai haver novidades para o próximo ano, ou poderá vir a haver novidades para o próximo ano letivo, quanto à integração da disciplina de Educação Física para a média do secundário. Não é assim, Bárbara? É verdade. Foi uma temática que já falámos no ano passado, como que fosse começar a contar para a média no presente ano letivo. Não aconteceu. E vamos ver se para o próximo já começará a contar. O Parlamento aprovou a Educação Física volta a contar para a média e a entrada na Universidade. Está, portanto, nas mãos do Governo decidir se a Educação Física vai contar para o acesso ao ensino superior. Do lado do Parlamento, a decisão está tomada e é favorável a que a Educação Física se equipare ao português, a única disciplina que conta para acesso à universidade, seja qual for o curso escolhido. As iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP, que pedem a valorização da disciplina, foram aprovadas. E o que defendem os projetos de resolução, em traços largos, é que a Educação Física volta a contar para a média do secundário e a ter peso no acesso ao ensino superior em todas as áreas. Mas um projeto de resolução é apenas uma recomendação ao Governo, ou seja, a equipa ministerial de António Costa pode seguir ou não o caminho indicado pelo voto dos deputados. No entanto, como referiu o deputado socialista Porfírio Silva durante os trabalhos da Comissão de Educação e Ciência, as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP alargavam uma frente de trabalho onde o Governo tem investido, a valorização da educação física e cultura física como parte do desenvolvimento integral do aluno, algo que estava, conforme disse, realçado no programa do Governo. Nas entrelinhas parece ficar dito que haverá vontade do Executivo de seguir essas recomendações. Apesar disso, o apoio às iniciativas não foi consensual na bancada socialista. 3 parlamentares votaram contra e o independente Paulo Trigo Pereira apresentou mesmo uma declaração de voto. O Governo já explicitou que a medida, caso seja implementada, não afetará os atuais alunos que frequentam o secundário, mas de qualquer modo terá efeitos futuros. Deste modo, terá efeitos significativos nas condições de acesso ao ensino superior e sobre elas deverá haver um debate mais aprofundado, defende o deputado na sua declaração de voto. Debate mais aprofundado sobre o tema pediram também as duas confederações de pais, a CONFAP e a CNIP, durante a audição na Comissão de Educação e Ciência. O Conselho de Escolas, órgão consultivo do Ministério da Educação, também considerou no mesmo encontro que é preciso discutir mais o tema, oferecendo até uma proposta alternativa que passava por serem os alunos a escolher se a nota conta ou não para o acesso ao ensino superior. Portanto, isto é uma recomendação da Assembleia da República ao Governo. O Governo pode aceitar ou não esta recomendação. Quer isto dizer que no próximo ano poderemos vir a ter, de facto, já a educação física a contar para a média do secundário. Parece-te bem, Bárbara? Não. Parece-me, a mim não me parece nada bem isto. Então porquê? Parece bem realmente esta proposta que foi aqui dita no final, em que um estudante poderia escolher se conta ou não para a média. É sabido que a educação física é muito importante, tem o desporto e a atividade física tem um papel muito importante na saúde de um jovem e, como os gregos diziam, mente sem corpo são, mas... Deixa-me adivinhar porque é que a ti não te parece bem. Tu és uma aluna que deve ter para aí uma média que ronda o 18 ou 19, a educação física está um bocadinho aquém. É verdade. Quanto tens a educação física? 14. Pronto, estragava-te a média literalmente. Mais um valor, sem dúvida alguma. Pronto, este problema de facto põe-se para os alunos do teu género, os alunos que normalmente têm médias muito altas. Pois, isto ia acabar por, de uma maneira geral, obviamente que isto aqui há várias exceções à regra, mas ia acabar por subir a média dos alunos não tão bons, digamos assim, e descer de forma significativa a média dos bons alunos, mas sem dúvida alguma. A pergunta que eu te faço é a seguinte, que é uma dúvida que eu tenho. Como tu sabes, até há uns anos a esta parte, creio que até 2009, a média, a nota de educação física contava como todas as outras disciplinas. Entretanto, deixou de contar e só conta, como sabem, para os alunos que seguem a área de desporto. Eu já aqui várias vezes disse que não concordo com esta medida que foi tomada há uns anos esta parte, porque me parece que a educação física é uma disciplina como as outras. E se há alunos que podem invocar, eu não tenho jeito para, eu não tenho aptidão para, estraga-me a média, a mesma razão outros alunos podem invocar que não têm tanta aptidão para matemática ou que não têm tanta aptidão para inglês e a média também lhes é estragada por essa disciplina. A questão é que, repara, é uma disciplina como outra qualquer, deve ser valorizada de forma igual. Uma queixa dos professores de educação física, eu só estou aqui a fazer aqui de advogada de diabo, mas gostaria de saber a vossa opinião, porque vocês é que são os visados. Eu tenho notado um desconforto muito grande da parte dos professores de educação física, que dizem muitas vezes que sentem as turmas do secundário muito pouco empenhadas. São muito poucos os alunos que mantêm embrio na disciplina, ou seja, a maior parte, como sabe, que aquela nota não lhe conta para nada, é-lhes completamente indiferente terem 10, ou terem 15, ou terem 18, e por isso, enquanto que nas outras, se calhar se esforçam, porque sabem que aquela nota conta para a média, aqui não é preciso esforço. E isso é terrível depois do ponto de vista de um professor que está a tentar motivar os alunos, mas que não encontra feedback do outro lado. Parece que se criou aqui uma certa menorização da disciplina de educação física. Que, Bárbara, também me parece que, por outro lado, é um contrassenso. Num tempo em que nós temos os nossos jovens tão obesos, tão agarrados aos computadores, a passarem tanto tempo sentados, quando a parte física deve ser tão valorizada e o exercício físico, parece que estamos a dizer aos jovens, não façam educação física porque ela até é necessária. E talvez não saibas, mas olha que aqui há uns anos atrás, quando houve esta mudança da disciplina de educação física deixar de contar, houve turmas de secundário que abandonaram literalmente a disciplina. Aliás, aconteceu na nossa escola que alguns professores de educação física tiveram mesmo que usar uma bitola muito baixa. Eu tive turmas de secundário em que mais de metade dos alunos tinham notas de 6 e de 7 a educação física, porque foi uma forma dos professores mostrarem àqueles alunos que ou eles trabalhavam minimamente ou nem 10 teriam. E aí, assim, a disciplina não conta para a média, mas conta para transitar de ano. E aí eles tiveram que se aplicar para atingir o 10. Percebes, Bárbara? Aqui parece que esta questão da menorização da disciplina é que me parece grave, porque assim os alunos não sentem esta disciplina com a mesma responsabilidade que sentem as outras. Embora eu compreenda bem o teu ponto de vista, mas gostaria também de saber a opinião dos outros meninos que até estão no secundário e para quem esta situação, obviamente, também é importante. Diz. Mas eu não consigo olhar para a educação física com o mesmo peso e com os olhos que encaro uma disciplina teórica, porque para mim uma disciplina teórica e educação física não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda por cima, estarem aqui a comparar o português com a educação física é algo que não consigo que faça qualquer tu sentido na minha cabeça. Tu empenhas-te o máximo que podes em educação física? Eu corro e faço o que a professora manda, mas... Fazes QB? Sim, exatamente. Também, tu... não estou lá para me cansar muito. Isso vou-lhe ser muito sincera. Porque eu sou... Mas se fosse para atingir 18 ou 19... Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar intelectualmente. Agora, a nível físico, eu faço o mínimo que posso. És mais paradita. É pronto, assim, agitas-te mais porque, intelectualmente. Exatamente, porque para mim as disciplinas teóricas é o que devíamos dar mais primazia no secundário. Porque se os alunos vierem dizer que não têm jeito para as disciplinas teóricas, há opções, como cursos profissionais, que não têm disciplinas tão teóricas. Pronto, há opções. Vê a velha máxima grega, mens sana in corpore sano. O ideal da perfeição atingia-se com a perfeição a nível físico e a perfeição a nível intelectual. Temos que aprender com os gregos. Liliana, a tua opinião, tu que também és uma aluna do ensino secundário. Eu, tal como a Bárbara, acho que ficaria mais satisfeita com a não aplicação da nota de educação física para a média. Como está atualmente. Exatamente. Porque, tal como a Bárbara no meu caso... Baixava-te a média. Exatamente, bastante, assim umas grandes décimas. E acho que, sim, apesar de ser uma disciplina tal como as outras, não acho que tenha tanta importância para aquilo que eu quero seguir no meu futuro. Portanto, sim, eu concordo com, pronto, como está a lei. Olha, esta questão de os professores de educação física se queixarem que não notam os alunos empenhados, vês isso? Tens visto isso? Já estás no 11º nestes 2 anos? Claro que sim, eu percebo que eles se sintam um bocado desmotivados, porque não é porque eles também perdem o seu tempo a preparar as aulas e eles querem o melhor para nós. Mas vês falta de motivação nos teus colegas? Achas que os teus colegas investem muito pouco nesta disciplina? Não se empenham como deviam? Não, sinceramente a minha turma não vejo muito isso, porque nós somos relativamente pontuais e assíduos às aulas e claro que mostramos algum empenho na disciplina, não podemos baldar-nos, como dizem. E eu comprovo que sou diretora de turma, que de facto a professora de Educação Física não tem queixas vossas, pelo contrário, até elogiou bastante o vosso comportamento e o vosso empenho. Portanto, vocês serão um bom exemplo de alunos que, apesar de saberem que alguns de vocês até poderão vir a parar este desporto, alguns dos alunos da turma, não digo que não, mas a maioria não irá e até têm algum desempenho, mas de facto outras turmas verifica-se isso. Catarina, a tua opinião? A minha opinião é totalmente contrária à da Bárbara e da Liliana. Quanto tens educação física? 16. Logo vi. Porque eu acho que se temos que ter aptidões teóricas nas aulas, como filosofia, inglês, dependendo do curso em que estamos, acho que as aptidões físicas também são importantes para nós, tanto para o nosso desenvolvimento como para o nosso crescimento. Portanto, se a filosofia... português, história tem de contar para a nossa média, acho que educação física também teria de contar, porque senão também chegávamos a uma disciplina, vamos dar o exemplo de filosofia, que não tivéssemos tão boas notas e também dizíamos que não queríamos que contasse porque tinha uma aptidão. Exatamente, portanto eu discordo completamente da opinião da Liliana e da Bárbara. Gonçalo, a tua opinião é? Eu realmente acho que não devia contar, apesar de ter... Quanto é que tens educação física? Tenho 15. Não te estragava a média? Eu sei, mas não acho que seja assim... útil para os alunos. Exato. Claro que é bom fazer exercício físico, é necessário, mas lá está, acho que nem toda a gente tem aptidão física e por causa disso pode estragar a média de bastante gente. Pois, só eu e a Catarina é que temos opinião oposta. Veremos se no próximo ano, de qualquer forma não vai ser para vocês. Pode vir a ser para o Eduardo, para a Inês e para o João e para a Francisca, porque eles vão ingressar no próximo ano no... Já agora, Francisca, parece-te... Francisca hoje está num treino de hockey. A Inês. Inês, parece-te bem que a nota de educação física te vá contar para a média do secundário? É sim. Eu não sou uma aluna excelente de educação física. Mas também não sou uma aluna muito má em educação física. Não sei se descer um pouco a nota, mas talvez. Mas não, como tens não quanto? Sei, nível 4 no básico? Tenho 5. Mas, pois, mas não é. Mas eu acho que no secundário me ia baixar um bocado para uma nota mais baixa. Bem, se tens nível 5, provavelmente até ias ser uma aluna pois, para aí 18. Pois, mas eu sou a favor da educação física, porque acho que é uma disciplina como as outras. Muito bem, então já somos 3 a pensar assim. O João pensa de igual forma. Eu acho que não. Por que será, João? É assim, eu não sou um aluno muito mau em educação física, não é? Eu costumo tirar 4, mas não vai estragar-me a média de muitas pessoas. Nem todas as pessoas têm a mesma aptidão física. Há de uns, melhor há de outros. Exato, depende. Exato, por isso é que alguns são a favor, outros não. O Eduardo, que anda no 8º ano, e esta lei pode vir, se vier a ser aprovada, já vem a tocar-lhe. Qual é a tua opinião, Eduardo? Eu sou muito neutro em relação a isto, mas eu acho que os alunos a partir do 10º ano deviam ser redirecionados para a área que queriam seguir no futuro e não com disciplinas que não vão servir teoricamente para a sua área que profissional. Não me digas que estás a banir a educação física do secundário. Não, para pessoas que precisam, tudo bem, mas pessoas que não precisam, profissionalmente e teoricamente, não. Oh, meu querido, mas educação física todos precisamos de praticar, porque o exercício físico é muito importante. Mas não precisava de ser tirado. Sabes que alguns meninos da tua idade, o único exercício físico que fazem é mesmo aquele que fazem na escola. Não é o teu caso. Que praticas o quê? Praticas equitação, por exemplo, e ténis. Não é o teu caso. Mas há muitos jovens da tua idade que, de facto, não têm prática de educação física. E a única que têm é aquela que fazem na escola. O Daniel quer dizer que quando andava na escola gostava, aliás, ele ainda hoje continua a praticar desporto. Achas que é uma componente importante? Sim, eu acho que o desporto também é uma vantagem para nós. Porque a todos os níveis, a nível de saúde, bem-estar. E também achavas bem que contasse para a média? A nível, por exemplo, das línguas, acho que deviam dar mais valor ao desporto do que, por exemplo, às línguas, porque a maior parte das pessoas são melhores em desporto. São melhores em desporto do que praticamente nas línguas. Há pessoas que têm enormes dificuldades nas línguas estrangeiras, isso é verdade. Mas as línguas também são muito importantes. Por exemplo, o alemão. Mas o alemão é a opção, querido. Também os alunos só têm no secundário, sim, se quiserem. O alemão não é assim tão fácil. Temos aqui gente que já está a aprender alemão pelo segundo ano e que para eles é extremamente fácil. Temos aqui notas muito acima de 15 nesta turma. Isto é uma turma fabulosa. América é o novo álbum da banda 30 Seconds to Mars. Gravado pela Interscope Records, o álbum foi lançado a 6 de Abril. É composto por músicas como Walk on Water. A dark night, remember the sunrise, surrender the river any other way. The river any other way. Hands tied. Remember, it's suicide to surrender. No matter any other way. No matter any other way. I have a one-time mind. I have a one-time mind. There is a method to the madness. To the madness. God, I have a one-track mind. Now think about you every now and again. Is the time spent in place? vacation with your girl. On my downtown, like you need. Take a ride around downtown. I'm not in the rain time. Come alive in the nighttime. One in the right state, one in the right mind. Love is like problems. We all got them. How come when you stop popping, everybody problem? Come y'all problem. Let them cry about it. Ain't my problem. Ain't my fault. Mr. Cal took the shaka. Heard it's only 30 seconds to Mars. And it took you even less just to get to my heart. Inês, mudemos de conversa. Nós e os animais, o que é que se passa por aí agora, né, no reino animal? O governo aprovou recentemente o financiamento de uma campanha de esterilização de animais de companhia no valor de 500 mil euros. No despacho, publicado em Diário da República, lê-se que os animais que sejam recolhidos pelos centros de recolha oficial de animais de companhia e que não sejam reclamados no prazo de 15 dias, devem ser esterilizados e posteriormente encaminhados para a adoção. De acordo com o despacho, os municípios e as entidades gestoras dos centros de recolha oficial intermunicipais podem assim beneficiar deste apoio financeiro, que é atribuído por cão ou gato esterilizado nas instalações dos centros autorizados para o efeito. Os valores fixos por animal esterilizado variam: 15 euros para um gato, 30 euros para um cão, 35 euros para uma gata e 55 euros para uma cadela. Sendo que cada município pode receber, no máximo, 15 mil euros e cada entidade gestora intermunicipal tem direito a 30 mil euros. Para se habilitarem este apoio, basta as entidades manifestarem a sua intenção através do preenchimento do formulário que se encontra no site da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária até ao fim do mês de maio. É ainda necessário entregar, até ao dia 10 do mês seguinte, um pedido de pagamento do apoio com um mínimo de 25 esterilizações, que, lê-se, deve ser acompanhado pelo documento do animal com o registro atualizado, nomeadamente com a informação de que foi esterilizado, uma declaração do médico responsável e uma lista dos animais esterilizados no período em causa, bem como a validação de um membro do município ou uma entidade gestora. Aqui está uma boa medida, não é assim, Inês? Exatamente. Medidas positivas para o reino animal aplaudimos sempre. Desta vez de iniciativa governamental. Por isso, acho que alguém nos anda a ouvir, Inês. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, porque a natureza é importante também, ficas com a rúbrica da nossa Francisca, que desta vez o que é que traz? Então, hoje o PAN acaba por apresentar uma iniciativa legislativa que recomenda ao governo o ressurgimento da profissão de guarda-rios, procedendo à contratação e formação de pelo menos 350 profissionais. A profissão de guarda-rios existiu em Portugal entre os séculos XVIII e o século XX, a qual estava afeta aos serviços de hidráulica do Estado. As funções destes profissionais incluíam a salvaguarda e proteção dos recursos de água. Nos últimos meses, têm vindo a público diversas situações que revelam a dimensão da poluição que afeta muitos rios, a qual causa a morte de inúmeros seres vivos. Na destruição de ecossistemas e na diminuição da qualidade de vida de muitas comunidades, incidentes relacionados com a agricultura intensiva e inadequada, indústria da celulose, indústria alimentar, agropecuárias intensivas, nomeadamente suiniculturas, águas residuais urbanas e demais descargas de efluentes não tratados derivam da situação insustentável que existe à data dos recursos hídricos portugueses. Tudo isto se passa num quadro de desrespeito e incumprimento recorrente da lei. Face à conjuntura, o PAN considera que seria crucial fazer ressurgir a profissão de guarda-rios, sendo que os respectivos profissionais seria ministrada uma adequada formação profissional e definido um quadro de competências específicas a desempenhar pelos mesmos, passando desta forma a existir um quadro de profissionais que teria por objetivo vigilância dos recursos hídricos lusos a tempo inteiro. Muito bem, aqui está mais uma boa iniciativa do PANA, porque reparem, nós nos últimos tempos temos ouvido que temos muitos rios poluídos, especialmente o Rio Tejo, e portanto esta profissão de guarda-rios existiu de facto durante muitos anos em Portugal e já não existe. Isto até pode ser uma forma de criar uma nova profissão e dar emprego a muitos jovens. E uma profissão até muito estimulante, porque é de vigia, mas é ao mesmo tempo de contacto com a natureza. Quem sabe, Inês, darias uma boa guarda-rios. Nunca se sabe. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que está de regresso, depois de ter tido uma maleita. Lá por casa andou o pessoal muito doente, não foi assim, Daniel? Exatamente. Mas felizmente agora já estão todos de boa saúde. E o Daniel vem-nos falar de um encontro desportivo que houve no fim de semana passado. Na passada sexta-feira. Então onde é que decorreu? Em Oliveira. Muito bem. E foi o quê? De bóssia? Foi de basquetebol e bóssia. Muito bem. Até como é que correu? Tu correu participaste? Sim. A tua equipa participou? Sim. De bóssia? Sim, equipa de bóssia. Ficamos em segundo lugar. Ah, muito bem. Infelizmente perdemos na final. Com quem? Com a equipa de Castelo Branco. Muito bem. Tivemos vários conselhos e distritos a participar. Isso foi um encontro, que podemos dizer, foi um encontro amigável. Sim. Não é um campeonato oficial. Não era torneio oficial, era amigável. Sim, mas envolveu muitas equipas, foi? Sim. E o que é que tu queres dizer mais a propósito? Também houve basquete, não é? Houve. Também tivemos um... A Santa Casa da Misericórdia de Galizos também tem uma equipa de basquete? Não. Não. Tivemos, foi a ajuda do São Pense Basquete, que Sim. se associou... Isto foi a sexta-feira... Dia 6. Todo o dia? Sim. Gostaste de participar, obviamente. Gostei. E queres dizer mais alguma coisa? Participaram... Várias equipas? Várias equipas, como por exemplo a PP, a CDM Poiares, a Arcial, a Cercig da Guarda, a Arcil da Lousã, a Facidade de Manteigas, a AACCB de Castelo Branco, São Pense Basket, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Foi um dia desportivo, em cheio. Próximamente tens campeonato ou tens alguns jogos agendados? Ainda não está nada definido. Quando tiveres, depois traz-nos aqui o eco. Exatamente. De como decorreram esses jogos. É sempre bom praticar desporto. Cá está mais uma vez, desta vez o Daniel está-nos a falar de desporto adaptado. Passenger é a nova música de Sia. Esta música foi lançada há duas semanas. I can't let go of control. I can't let go and I know. Don't know the way ahead of me. One day at a time is all I need. There was a time without trust. There was a time without love. But it took you to show me I can handle a brother king. Oh. I let you lead the way now, 'cause I want you to take the wheel. I've never been a passenger, no. I never knew how good it would be. The road will twist and turn, but I know that. Yeah. passemos a um tema diferente, à política. E que política é que vem lá das bandas da França, Bárbara Coquim? Bom, parece que o clima atual que se faz viver em França faz lembrar o maio de 1968, há 50 anos atrás. Várias greves espalhadas pelo país, diversos grupos com reivindicações específicas, estudantes a bloquearem as entradas das universidades. O clima de França tem-se aproximado cada vez mais da atmosfera de maio de 1968. É o que dizem os diversos meios de comunicação franceses. Abril de 2018, maio de 1968, mesma luta, questiona o jornal Le Parisien ao exibir uma foto de jovens com uma faixa com a mensagem: 1968, você quer realmente lutar? 2018, lembre-se de 50 anos atrás. Em algumas semanas, a França comemora o cinquentenário das famosas manifestações da década de 60, evento histórico cujo simbolismo no país ainda é motivo de polémica. Para os estudantes de hoje, o conflito é causado pela lei de Emmanuel Macron, que tem como objetivo mudar a seleção para ingressar nas universidades públicas francesas, julgada pelos manifestantes como injusta. Para eles, o projeto de Macron só vai aumentar as já existentes desigualdades sociais da França. Fechado para a administração, aberto para os estudantes, ou nada a dizer, tudo a fazer, são alguns dos slogans escritos nos muros das universidades bloqueadas. A comunicação rápida e irreverente, que procura desconstruir valores e hierarquias, é uma das heranças de maio de 68 para o Le Parisien. Obrigatoriamente, o chefe de Estado, Emmanuel Macron, não escapa aos slogans. Já o jornal Le Figaro, mais conservador, apresenta uma visão menos romântica das atuais manifestações. Num editorial intitulado Estudantes Bizarros, a publicação chama a atenção para o caráter extremista de certos manifestantes. Roubos, degradação, cuspes, espancamentos, ameaças de morte, ofensas antissemitas. Essa é a realidade dos presidentes da universidade e dos estudantes não grevistas, escreve um jornalista. Num outro artigo, o Le Figaro confronta os manifestantes com as suas próprias contradições. Na Universidade Paris-Nanterre, não é preciso procurar por muito tempo para encontrar o espírito de 22 de março de 1968. Desde que saímos do metro, podemos ver vários estudantes em direção ao anfiteatro para uma Assembleia Geral, diz um dos jornais que relata o discurso de Carla, de 19 anos, estudante de História. Há 6 meses que lutamos contra o projeto da lei de Macron. Agora as pessoas estão a acordar, a perceber que ele vai instaurar a seleção no ingresso à universidade. Amanhã faremos greve, declara. Em 1968, a Universidade de Nanterre tinha uma situação demográfica parecida com a de hoje. Estudantes de mais, espaço de menos. Na época, o governo de Gaulle tentou aprovar a reforma Fauché, que instauraria, não por acaso, uma seleção. Para mim, o espírito 22 de março de 68 somos nós, porque continuamos a lutar e não os dirigentes da faculdade que querem comemorar os 50 anos ao mesmo tempo em que tentam instaurar o ingresso por seleção, reflete outra estudante. Curioso. Passados 50 anos, parece que o espírito de maio de 68 emerge novamente nas universidades francesas. Este é um acontecimento dos anos 60, que foi uma década marcante do século XX, que os meninos, alguns dos meninos que estão aqui estudarão no 12º ano em História, porque a década de 60, vocês vão perceber que foi uma década muito importante na história do século XX, e este protesto juvenil em França é de facto emblemático. Os estudantes franceses agora resolveram perceber e assimilar esse espírito para contestarem esta política educativa para o ensino superior do Sr. Macron. É bom ver os jovens a contestar, a protestar, a reivindicar, desde que não usem esses termos que aí o jornal Figaro está a dizer que alguns estudantes estão a cometer excessos. Nomeadamente, chamou-me a atenção essas ofensas antissemitas. Portanto, aí já estamos a resvalar, e portanto, alguns jornais chamam a atenção para o extremismo de alguns destes jovens. Essa parte será a menos boa, não é, Bárbara? Mas ver os jovens ativos, que não são amorfos, a protestar e a contestar e a reivindicar, não é mau. Não, não é mau. Realmente até é muito bom ver que os jovens se preocupam com estas questões e realmente estão atentos aos seus próprios interesses, mas aos interesses da sociedade. E realmente sabem que mesmo que as leis aprovadas, que vão direto ou indiretamente afetá-los. E esta aqui vai afetar muito diretamente, visto que eles já se estão a sentir lesados com esta lei do Presidente. Mas realmente as manifestações têm que ser feitas de uma forma educada, porque eles não podem reivindicar de forma bárbara, digamos assim, porque acabam por perder toda a razão e acabam por perder o espírito que é uma manifestação em prol dos seus próprios direitos. Portanto, se isto realmente estiver a acontecer, estas ofensas antissemitas, os espancamentos, as ameaças de morte, acho que é triste e acho que estes estudantes não, talvez não estejam a fazer aquilo que deviam, porque não é assim que se aborda uma reivindicação. Exatamente. Provavelmente o que está a acontecer é que alguns grupos extremistas, que é o que acontece sempre, fazem algum aproveitamento desta onda de manifestações e acabam por se meter ao barulho e depois redundam nestas situações menos próprias e menos simpáticas e até reprováveis, se calhar, do nosso ponto de vista. O Maio de 68, não sei se vocês têm essa noção, mas o Maio de 68 começou em França e depois teve ecos um bocadinho por toda a Europa, nomeadamente aqui em Portugal, que nós vivíamos em pleno Estado Novo e depois ainda em 68 e em 69 vai eclodir uma revolta estudantil em Coimbra e em Lisboa, com repressão por parte da PIDE, inclusivamente, e com muitos estudantes que ainda hoje estão vivos, na altura eram estudantes. Estou-me a lembrar do depoimento que há uns anos ouvi do nosso ex-presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, que era estudante da Universidade Clássica de Lisboa, de Direito, e que viveu esta situação da contestação juvenil. E em Portugal os jovens tinham muito mais que contestar porque viviam numa ditadura. Portanto, é sempre bom ver os jovens ativos, não é assim, Bárbara? Sim. Jovens atentos e ativos, sobretudo na política, quando se trata de reivindicações políticas. Sem dúvida alguma. Vamos agora a uma sugestão de leitura da Liliana Silva, desta vez uma sugestão daquelas que já é, podemos dizer, quase universal. Não é assim, Liliana? Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana a obra que venho sugerir é dedicada a todos aqueles que admiram o mundo da fantasia e da magia. A saga Harry Potter, da escritora britânica J.K. Rowling, que conta com 7 livros publicados e com adaptação para o cinema. A série narra as aventuras de um jovem chamado Harry Potter, que após a morte dos pais passa a viver com os seus tios e o seu primo, que o tratam miseravelmente. Durante a sua infância, sempre foi tratado como uma criança peculiar, pois possuía capacidades que ninguém conseguia explicar, como, por exemplo, falar com cobras. Aos 11 anos de idade, descobre que é feiticeiro, ao ser convidado para estudar na reputada Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde conhece seus melhores amigos, Hermione Granger e Ron Weasley. Ainda bebê, Harry sobrevive ao ataque de Lord Voldemort, um poderoso e temível feiticeiro que pretende alcançar a imortalidade e subjugar a si todas as criaturas mágicas e não mágicas. Desde então que vive sob a ameaça do regresso do assassino dos seus pais e do seu maior rival, Lord Voldemort. Ao longo da saga são retratadas as aventuras de Harry, com a ajuda dos seus amigos e professores, tentam combater o mal. Esta saga é especialmente dedicada aos amantes da fantasia. É uma obra excelente que leva miúdos e graúdos a sonhar com o mundo extraordinário de Hogwarts. Tenho a certeza que vai ficar preso a esta saga, tal como eu fiquei. Boa leitura! Muito bem, aqui está uma saga que já foi lida por milhões de jovens, pelo mundo todo, e que vai continuar a ser, não é assim, Liliana? É, isto será uma obra que te parece que será imortal? Claro, sem dúvida. És fã? Sim, muito. Desde que idade? Para aí 15 anos, 14, uma coisa assim. Já leste todos? Sim. E agora temos aqui outra sugestão de cinema e reparem, a sugestão de cinema que o Eduardo Adro nos traz tem tudo a ver com o dia que se comemorou a semana passada, 9 de abril de 2018, 100 anos depois da célebre batalha da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Lalis, em 9 de abril de 1918, onde tombaram algumas centenas de conterrâneos nossos que iam no corpo expedicionário português. Foi feito um filme, reparem, o Eduardo vai-vos sugerir um filme que estreia precisamente esta semana nos cinemas, um filme português que retrata a vida de um soldado que foi um herói, o Soldado Milhões. Vocês já vão ver pelo enredo do filme. Será um filme a não perder, até com contexto histórico, sobretudo para os meninos, para todos, mas para os meninos que estudam história. Então, Eduardo. O filme desta semana é Soldado Milhões. Este filme foi realizado por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa. Como tantos outros portugueses, Aníbal Augusto Milhais foi enviado como soldado para Flandres, Bélgica, durante a Primeira Grande Guerra. Na madrugada de 9 de abril de 1918, dezenas de divisões alemãs irromperam pelo setor defendido pela 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português. Em poucas horas, naquela que ficaria conhecida como a Batalha de Lalis, perderam-se mais de 7.500 homens, contrariando ordens de superiores e armado apenas com uma metralhadora Lewis. Milhais enfrentou sozinho sucessivas ofensivas alemãs, garantindo a retirada de vários companheiros. Pela coragem demonstrada no campo de batalha, foi premiado com a mais alta honraria nacional, a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. A 5 de julho de 1924, o Parlamento alterou o nome da povoação de Valongo, a sua aldeia natal, no distrito de Vila Real, para Valongo de Milhais, em sua honra. No ano em que se assinala o centenário no fim da Primeira Guerra, em 1914 a 1918, acompanhámos o percurso do soldado, que se chamava Milhais, mas que valia milhões. através de vários relatos e de uma imensa pesquisa documental. Este é um ótimo filme para conhecer melhor a Batalha de Lalis e o envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Este filme estará em exibição nos cinemas de Coimbra. Pois, está em exibição em todo o país. Aqui mais proximamente está nos cinemas de Coimbra e é um filme a não perder num fim de semana destes. Aliás, não sei se repararam que o Sr. Presidente da República esteve recentemente em Paris com o Primeiro-Ministro também para prestar homenagem a estes combatentes mortos na frente da Flandres. E é curioso que ele encontrou lá uma neta e bisneta deste soldado Milhães, que foi de facto um homem valente, porque creio que se calhar alguns senhores ouvintes não sabem, mas o corpo expedicionário português era constituído por muitos jovens, muitos deles que foram aqui do interior. Quase todas as aldeias e freguesias forneceram jovens para este contingente militar e eram jovens de 16, 17 anos na sua maioria, portanto eram muito jovens. E este jovem de facto demonstrou uma coragem enorme que esteve a disparar continuadamente para fazer ver aos alemães que afinal havia lá mais gente a defender, quando era só ele. Isto foi uma forma que ele teve para conseguir salvar colegas. Os Imagine Dragons vêm a Portugal este ano como no ano passado. Dia 4 de setembro, Notice Arena, e os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Not Today, música do filme Me Before You, fez 2 anos neste mês. There she goes in front of me, take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy Rose at my back, don't look on, take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. 'Cause I'm falling, I'm falling. Not today, not today. There she goes in front of me, take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy Rose at my back, don't look gone. Take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. Easier and easier. Not today. Not today. Not today. Not today. Not today. Sugestão por sugestão, ficamos com o Gonçalo Branco, desta vez uma sugestão de séries que é... A série de hoje chama-se Quântico, é uma série de televisão norte-americana de suspense e drama. Esta estreou em 2015 e tem atualmente duas temporadas, sendo que a terceira estreia a 26 de abril deste ano. A série segue um grupo de jovens recrutas do FBI, cada um tendo uma razão específica para a adesão. A série revela uma reviravolta quando um dos recrutas, após se formar na academia, é suspeito de planear um dos maiores ataques terroristas já feitos, o 11 de setembro de 2001. Esta é uma série muito interessante que o ouvinte não pode perder. Parece que a Catarina recomenda vivamente, não é assim, Catarina? Já à vista. É empolgante. É, vale a pena. E agora vamos a uma sugestão de visita. Parece que continuamos pela capital, não é assim, Catarina? É verdade. Eu continuo a propor um roteiro literário de Lisboa, às casas de escritores. Aqui nasceram, viveram ou morreram. Alguns espaços receberam novos inquilinos. Outros tornaram-se museus que celebram o trajeto dos escritores. Descubra estas paragens com um espírito literário. Venha daí que vamos abrir o livro. Apanho Boleia para o Lumiar, de Cesário Verde. Casas onde nasceram escritores, casas onde morreram escritores, espaços onde não aconteceu nem uma coisa nem outra, mas que fazem às vezes de museu. E ainda, moradas que seguiram o seu caminho e continuam a ser habitadas por gente de carne e osso, que vai escrevendo a sua história. Assim sucedeu com os números 12 a 14 do Largo de São Sebastião, no Lumiar, onde o poeta Cesário Verde, que nasceu em 1855 e faleceu em 1886, passou os seus últimos dias. Ao encontro de Mário Dionísio na Casa da Achada. Mário Dionísio escreveu, pintou, criticou e deu aulas. Na Casa da Achada, o centro que leva o nome do autor encontra o seu arquivo. A par de uma programação variada, que inclui ciclos de cinema, oficinas, conversas, etc. Esta associação cultural foi criada em 2008 por um grupo de 58 fundadores. Todos eles, de uma forma ou de outra, tiveram algum tipo de relação com Dionísio. Mate Saudade, da Rua de Ária dos Santos. A sua irreverência foi homenageada em canção pelo grupo Rua da Saudade, a mesma referência usada por uma biografia. E não é por acaso. Foi aqui que José Carlos Ária dos Santos viveu praticamente toda a sua vida, marcando para sempre as assoalhadas desse primeiro andar no interior do número 23. Só mais uma ótima desculpa para serpentear pela zona do castelo e arredores. Recorde Saramago na Casa dos Bicos. O edifício remonta ao século XVI e a fundação dedicada à vida e à obra do Nobel da Literatura existe desde 2007, instalando-se em 2012 neste espaço a um pulo da Alfama. A visita permite acompanhar a exposição permanente sobre José Saramago, que nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Se estiver a par da agenda, pode apanhar lançamentos de livros, palestras e outros eventos. Boas visitas e desfrute do melhor da nossa literatura. Muito bem, desta vez na capital. Se for à capital num fim de semana, já sabe, tem todos estes espaços com um vínculo literário muito interessante. E ficamos agora com o destaque para uma personalidade do nosso concelho, com a Liliana Silva. João Diniz de Almeida Santos, veterinário, empresário, pedagogo e comunista. Nasceu em Maruja em 1906, no seio de uma família da pequena burguesia rural. Concluiu o curso de Medicina Veterinária em Lisboa. Como estudante, assistiu ao sucumbir da Primeira República perante o golpe militar de 28 de maio de 1926. Jovem ainda, o corajoso combatente antifascista pagou com a prisão na cadeia da Relação do Porto. Sempre coerente com o seu ideário, apoiou as diversas candidaturas da oposição democrática às farsas eleitorais organizadas pelo regime salazarista para a Presidência da República e a Assembleia Nacional, tendo integrado movimentos como o MUD, a CDE e o MDP. Manteve sempre relações de amizade com personalidades como António Sérgio, Fernando Val e Miguel Torga, entre outros. O 25 de Abril, a materialização do sonho querido da sua vida, veio encontrá-lo com 67 anos de idade, mas ainda com vigor e vontade suficientes para dar a sua sábia e ponderada contribuição para a consolidação da incipiente democracia portuguesa. A sua modéstia e despojamento democráticos levaram-no a recusar permanentemente o protagonismo e os benefícios do poder. Destacou-se logo no início da sua atividade profissional, que iniciou em boticas, Trás-os-Montes, pelo contributo que deu como investigador para o melhoramento de ovinos, em particular da raça bordaleira, característica da nossa região. Mais tarde, dedicou-se com igual êxito ao estudo de exploração avícola, setor onde foi pioneiro e onde introduziu conceitos inovadores. Fundou, aliás, duas empresas deste ramo no concelho, a Seporavi e a Socavil. A atividade conciliava com o investimento em pomares de macieiras nas suas propriedades de Marus e Vila Pouca da Beira. Quando soube de uma vaga para veterinário municipal em Oliveira do Hospital, tratou logo de concorrer, tendo ficado em primeiro lugar. Porém, Salazar havia aprovado o decreto terrorista que impunha a declaração anticomunista para a admissão dos funcionários públicos. Como a sua consciência e os seus princípios democráticos lhe impunham a não assinatura desta humilhante confissão, procurou o administrador do concelho para o confrontar com a sua recusa. Ocupava, ao tempo, essas funções o Dr. João Figueira, farmacêutico, que teve um comportamento de grande dignidade e nobreza neste episódio. Na conversa mantida entre os dois, contava ao Dr. João de Almeida Santos, o administrador ter-lhe-á dito: "O Sr. Doutor é uma pessoa de bem, originário do concelho, profissionalmente competente e há de saber separar o médico veterinário municipal do político oposicionista. Eu justificarei perante os meus superiores a sua conduta, sem que o senhor tenha de assinar o documento." Foi o começo de uma grande amizade para a vida, assente na tolerância e no respeito mútuo pelas diferenças políticas e ideológicas. Professor de várias gerações de alunos, no antigo Colégio de Brás Garcia de Mascarenhas, aliava o seu modo franco e por vezes de aparente rudeza ao conhecimento científico, profundo das matérias que ministrava, então designadas Ciências da Natureza. Utilizava nas lições uma linguagem próxima dos saberes populares, com imagens, provérbios e palavras que tornavam a matéria compreensível a todos. Faleceu a 16 de maio de 1983, aos 75 anos de idade, no fim de um percurso de vida cheia e realizada. Em 7 de outubro de 2000, o município homenageou merecidamente aquele que foi um dos vultos que mais contribuíram para o desenvolvimento do concelho do século XX. Muito bem, aqui fica evocada mais uma vez a memória de um grande oliveirense. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Visita à Fundação Calouste Gulbenkian. No passado dia 9 de abril de 2018, primeiro dia de aulas do terceiro período, realizou-se a visita de estudo organizada pela Área Disciplinar de Filosofia e que consta do seu plano de atividades. 93 alunos das turmas do décimo ano dos cursos científico-humanísticos e do curso EFA-S tipo B, acompanhados de 7 professores, rumaram a Lisboa, mais concretamente à Fundação Calouste Gulbenkian. Aí chegados, divididos em 4 grupos, todos usufruíram de 2 visitas guiadas, uma subordinada ao tema Visitas ao Jardim, ao maravilhoso Jardim da Fundação, segundo se diz, único em Portugal, projetado de raiz por um arquiteto paisagista, Gonçalo Ribeiro Teles. Durante esta visita foi explicado aos alunos como o edifício sede se prolonga no jardim e como este se prolonga no edifício e as razões que levaram à implementação daquela fundação naquele espaço, que já era de frequência quase obrigatória pelos lisboetas da época. Outra, ao Museu de Arte Contemporânea, foi orientada no sentido de explorar 3 princípios fundamentais: ver, olhar e interpretar. Nesta atividade, os alunos tiveram a oportunidade de explorar e aprofundar estes conceitos e distinguir vários tipos de obras de arte moderna e contemporânea, nomeadamente pintura, escultura, música, som e vídeo, que vão variando e mudando ao longo do espaço e do tempo. Durante estas visitas, houve um forte apelo à participação dos alunos, sendo estes motivados através de diversas atividades práticas. Em suma, foi um dia muito proveitoso, principalmente pelos conhecimentos e competências que foram adquiridos pelos alunos e que serão uma mais-valia na motivação para a aprendizagem dos conteúdos específicos, dos valores estéticos, que irão ser lecionados durante este terceiro período. Recordamos ainda que está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, uma edição verde cujo lançamento esteve integrado na Festa da Primavera do nosso agrupamento, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar, mas também textos alusivos à temática da natureza e da floresta. Podem comprar o jornal nas papelarias das várias escolas do agrupamento. Leiam o Mega 5, porque vale a pena, e assim se vai divulgando o que se faz de melhor no nosso agrupamento. Estamos já a terminar por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Nunca fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és para mim. Não consegui escrever do que senti.